A rotina de atividade física dentro da academia pode ser desanimadora por causa do ambiente fechado. Fazer exercícios ao ar livre é a opção de quem quer ter um bom condicionamento físico. O aposentado Mário Duarte faz caminhada na Praça da Liberdade há mais de 10 anos. Ele afirma que tem tido bons resultados. A praça é bem melhor porque é ao ar livre, primeiramente, sem ar é bom para a circulação, principalmente a gente já é mais idoso, para a pressão, para a glicemia. E ao ar livre melhor ainda, né? Que a gente fica sempre tomando um ar mais gostoso que na academia, né? Fazendo aquele exercício programado. Por isso é que eu prefiro mais aqui a praça. Eu venho todos os dias, de segunda a sexta. O personal trainer Paulo Caldeira defende a atividade física ao ar livre. Eu acho importante a prática da caminhada e da atividade física em ar livre. É o seguinte, pelo fator de estar em convivência com as pessoas, com a atividade cardiovascular, eu acho muito mais importante do que a atividade coletiva dentro da academia. Porque dentro da academia, a pessoa vai ficar na esteira, pode ser desmotivante e pode levar a um desânimo da caminhada e da atividade física de aeróbica. Na praça, geralmente vai estar com mais gente, vai estar com amigo, vai estar caminhando melhor, vai estar conversando mais, vai estar praticando melhor a atividade. Eu indico mais praça, atividade ao ar livre, do que dentro da academia. Mas em questão de fortalecimento, reabilitação, eu sou mais dentro da academia.